agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Olá, tudo bem? Está começando mais um Encontro Central desta quinta-feira e você é muito bem-vindo durante 2 horas com o melhor do romantismo. E eu, Fábio Pérez, fico contigo, levando o que há de melhor nas músicas do presente e do passado. Então, começando muito bem com Foreigner. O coração batendo mais forte. Look into my eyes, you see. Encontro Central.

Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Músicas inesquecíveis. Fechando o primeiro bloco do Encontro Central com Coldplay, Paradise, Christina Perry, A Thousand Years e também Bruno Mars com When I Was Your Man. Bom, para você participar aqui do Encontro Central é muito fácil. É só você mandar um e-mail para ouvintecentral@hotmail pedindo sua música, mandando aí o seu recado de amor ou então pedindo a sua tradução do dia. E a gente com certeza toca para você. Rapidinho, a gente está de volta aí com o segundo bloco do Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Estamos apresentando Encontro Central. Intervalo rapidinho e a gente está aqui juntinho com vocês, chegando Demi Lovato, Give Me Your Heart a Break. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. As canções imortais. Girl. walking, I must go alone. I must take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Feels like a heaven. Estamos apresentando Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. I'm músicas inesquecíveis. E fechando esse bloco com Julie Shear, com Steady, também Hurt Alone, Dino Vanelli, It's Hurt to Be Love, Fergie, Big Girl Don't Cry e Demi Lovato, Give Your Heart a Break. E já já a gente volta com o melhor da música romântica e tem a tradução do dia com Chris de Burgh. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. E está chegando para você a tradução do dia com Chris de Burgh, Love is My Decision. Não esquecendo que você pode indicar a sua tradução através do Encontro Central. É fácil, é só mandar um e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. A gente está aguardando aí o seu pedido, né, de tradução, a sua cartinha romântica ou simplesmente a sua música. Então não esqueça, ouvintecentral@hotmail.com. E vem aí a tradução do dia. Agora no Encontro Central, tradução do dia. Quando dizem que você anda louco, você tem que tentar se acalmar. Você tem que buscar um outro caminho. A vida é mais do que apenas curtição e festas. Você tem o manhã de Nova York. Você tem o mundo todo em suas mãos. Tantos cartões da Disney dizendo: desculpe, volta um dia. Mas se um dia eu tiver que escolher, o amor é minha decisão. Com você eu não posso perder. Ficando ao meu lado, o amor é minha decisão. Para sempre você e eu. Eu te asseguro que se um dia você for, eu sei que nunca poderia viver um único dia sem você. Você que ilumina o meu mundo, aquela que nenhum dinheiro pode comprar. E agora eu prometo que tentarei, talvez até construir uma família juntos. Mas se um dia eu tiver que escolher, o amor é minha decisão. Com você eu não posso perder. Ficando ao meu lado, o amor é minha decisão. Para sempre você e eu. Mas se um dia eu tiver que escolher, se um dia eu tiver que escolher, o amor é minha decisão. Oh,

everywhere. I should have known our love was older than the past, throwing my life away on songs I never heard, just the speaking of a special word. I made you die inside, but you loved me. And don't believe the world, no, the world can't give us paradise. When you make your love to me, till I just could not see the light. As long as I got you, as long as Encontro Central, o coração batendo mais forte. Kenny Rogers e Bee Gees, You and I, também Kelly Clarkson, Because of You, Chris de Burgh, Love My Decision, na tradução do dia. E agora tem Cherries the Love com Kool and the Gang. Estamos apresentando Encontro Central. Let's cherish every moment we have. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Músicas inesquecíveis. Love like a road that never Músicas inesquecíveis. Fechando mais um bloco do Encontro Central com Peter Cetera e Amy Grant com Next Time I Fall, o ano de 1986, né? Antiguinha. Também teve Pat LaBelle, All My Own, com a participação de Michael McDonald's, Queen the Gang, Share is the Love. Já já tem o último bloco do Encontro Central, o melhor do romantismo, aqui na sua rádio. Estamos apresentando Encontro Central. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Essa com certeza você vai matar a saudade, hein? Rick James e Smokin' Robinson, Ebony Eyes. Então, vem comigo. Fábio Teves apresenta Encontro Central. I bet you didn't know that, girl. You didn't know that. Estamos apresentando Encontro Central. Canções imortais. Love to you tonight. What I want most to do is to get close to you Encontro Central, o coração batendo mais forte. Roberta Flack, Tonight I Celebrate My Love For You. Participação de People Bryson, também Rihanna com Take A Bowie, de Rick James e Smokin' Robinson, Ebony Eyes. Chegando agora, Sarah com Starship. Encontro Central, o coração batendo mais forte. No one could ever hurt me more. Sarah. Estamos apresentando Encontro Central. Canções imortais. Not a second, we're seven. les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie leur couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le fient. Des infos qui ne divisent pas. Changer. 7 seconds away, but just as long as I stay, I'll be waiting. It's not a second, we're 7 seconds away, but just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting. Estamos apresentando Encontro Central. Fechando mais um Encontro Central, essa é antiga, hein? The Cars, Drive, também Yoshinidor, 7 Seconds, participação de Nina Cherry, também The Corgs, Don't Look Back, e Sarah com Starship. E a gente sempre fica falando para você, né? Tá afim de participar? É super fácil. Mande seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. Pede aí a sua música, mande a sua cartinha romântica, cartinha apaixonada, conte sua história de amor, ou então peça simplesmente a sua tradução do dia e a gente toca aqui no Encontro Central. E eu, Fábio Pérez, vou ficando por aqui. Para você que ficou comigo, um forte abraço, um grande beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Até o nosso próximo Encontro Central.